programa seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News! Hoje, segunda, dia 20 de maio de 2019. E a notícia dessa vez, Bernardo? Então, Gregório, dessa vez a gente vai fazer um negócio um pouco diferente, porque não é uma notícia. São mais ou menos 6 notícias. Nossa! Porque... um complexo compilado. Isso, nós compilamos, porque teve um tanto de merda na Venezuela semana passada, então a gente compilou tudo em um grande resumão. Olha aí, rapaz, isso nunca aconteceu, vamos estrear aí então. Estrear esse programa deve ter uma hora e é nóis. Vai ficar igual os antigos QN, você lembra? É, praticamente um podcast. É, saudades. Bom, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News, vamos lá. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Para começar a treta gigantesca da Venezuela... vamos com a notícia da reabertura da fronteira com o Brasil. Em meio a tantas notícias, essa me parece uma notícia boa, ou estou enganado? Ah, o Brasil é top, porque é comércio. Beleza, já é um ponto. E para os venezuelanos, da fronteira é top, e eu vou explicar o porquê. Vamos nessa. Então, no dia 10 de maio, os 2.200 quilômetros da fronteira brasilo-venezuelana, após 78 dias fechadas, foram reabertas pelo governo venezuelano. Especificamente, o vice-presidente econômico do país, que, para traduzir em algo que faça sentido, é o ministro da indústria. Ah, tá. Porque vice-presidente econômico é meio bizarro, mas é basicamente um ministro da indústria. Certo. E ele tem o incrível nome de Tarek Zaidan El Assami Madar. Repetindo o meme, seu nome é lindo, cara. E por que que ele tem esse nome? Porque a mãe dele quis, né? Porque a mãe dele é libanesa e o pai dele é um druso sírio. Ah, joia, né? Inclusive, a família dele faz parte de várias ditaduras do Oriente Médio. Eu descobri isso. Caralho, e ele tá numa ditadura na Venezuela. É, eu acho que ele tem um tio-avô que era um dos generais do Saddam Hussein. Do Saddam Hussein, não, do... o cara do Iraque era o... do Iraque? Não, é o Saddam Hussein mesmo, não é? É o Saddam Hussein, não é? É o Saddam Hussein, é. Ele tinha um tio-avô que era general do Saddam Hussein. Pô, isso aí o cara seguindo a família. Os caminhos da família, pô. É o... aí a gente tem que estender tem que o braço respeitar. E cumprimentar. É. Então, a fronteira foi fechada no dia 21 de fevereiro de 2019 devido aos conflitos entre o governo brasileiro e o venezuelano sobre o comboio de assistência humanitária. Olha que, só! Se você quer compreender o que foi essa treta do comboio de assistência humanitária, vejam os episódios 3 e 11. Pois é, a gente relatou exatamente isso, especificamente sobre isso. É, foi uma grandíssima treta. Então, o ato foi elogiado pelo governo brasileiro e pelo governo do estado de Roraima, devido ao restabelecimento de comércio entre os dois países. Olha aí, interessante. É, porque Roraima tem laços comerciais muito importantes com a Venezuela, até porque eles estão mais próximos da Venezuela do que do resto do Brasil. Justíssimo, né, cara? Bem, então, vamos continuar. Que não há expectativa que ocorra um aumento do número de refugiados vindo da Venezuela. Pelo simples fato de que eles não diminuíram depois do fechamento da fronteira. Ah, é... que tipo, a beleza, sabia. A gente não pode passar pela Avenidona oficial, mas a gente pode andar pela mata e atravessar. É tipo México e Estados Unidos, tá ligado? Pois é. Mas, pra esses refugiados é melhor porque é mais segura a passagem pela grande avenida do que por uma mata fechada. Sim, né? Policiado e tudo mais, né? Policiado, tô, tipo, deixa você pegar a febre amarela no caminho. Exatamente. Na verdade tem, mas é menor. É, febre amarela naquela região é meio complicado de se evitar. É, né? Porque é o local onde tá o bagulho, tá ligado? Não tem como. Exatamente. E também a reabertura facilita o trabalho da Operação Acolhida, que é a operação brasileira que serve pra, como o nome diz, acolher os refugiados. Quando, aquele, quando o seu nome é certinho, né, cara? O seu nome é, mano, nome... Bem nome escolhido. Literal é top. É. E além da operação acolhida, da ajuda à operação acolhida, milhares de venezuelanos aproveitaram a reabertura para vir, para entrar em Roraima, no caso, especificamente, e comprar medicamentos e comida. Ó, oh, já tá ajudando, né? É, porque, tipo, mesmo que os caras tenham... Porque essa é a treta mais da Venezuela. Nem, tipo, se eu não ter dinheiro pra comprar comida. Porque, literalmente, não tem comida no mercado. Pois é, pesadíssimo. E isso também vai ajudar um pouco, principalmente a região de fronteira, porque agora cargas com produtos brasileiros estão entrando na Venezuela. Ó. Oh, porque a carga já tinha sido parada, porque, né, fechou a fronteira. Mas essa carga aí é pra comércio mesmo ou só pra distribuição? Não, tem, tanto a humanitária tem, mas a humanitária nunca parou. Mas eu tô falando de carga de comércio, tipo, abastecer os mercados venezuelanos. Olha só. E, como uma curiosidade, eu nem escrevi no roteiro aqui, a Venezuela também reabriu a fronteira marítima com Aruba. E, que essa eu não sabia, mas aí estão aí, né? Que antes os navios de Aruba não podiam estar na Venezuela e vice-versa. Ah, interessante. Ninguém liga pra Aruba. Aruba que é uma ilha, não é? É, por isso que é fronteira marítima. Fronteira marítima, pra quem não sabe, é quando dois países são bem perto, são bem perto, é foda, bem próximos um do outro no mar, e aí vira uma... É uma fronteira, porque eles estão, tipo, é como se as águas de um país encontrassem com o outro. Uhum. Mas, tipo, não é literalmente a fronteira terrestre, porque não conectam um com o outro, mas é quase uma fronteira terrestre. É, no final de contas, todas as fronteiras, como elas são inventadas, né, então você inventa uma na água. Essa é, porque você tem, a parte da água que faz parte do seu território, que é uma faixinha bem curtinha, e você tem a zona econômica exclusiva, que é bem maior. Sei. Comum. Como o quê? É comum isso acontecer, né? Você tem duas fronteiras diferenciadas. É que você tem, tipo, a parte da água que é literalmente o território daquele país e a parte da água que o país tem autoridade econômica. Tipo, todos os recursos daquela região, quem tem... São controlados pelo país. E foi a treta que deu com a Coreia do Norte e o Japão, que a Coreia do Norte jogou um míssil na área econômica exclusiva do Japão. É, exatamente. Não foi em território japonês, foi na região econômica exclusiva. É tipo, exemplificando, é tipo, naquela região ali, você tem uma espécie de pedágio, né? É, porque em águas internacionais, que não são de ninguém, qualquer um pode ir lá extrair recursos. Nada te impede, legalmente. Certo. Então, essa foi a reabertura da fronteira. Vamos para a próxima, que é tretas do parlamento. Olha só, uma das coisas mais legais que tem no mundo são tretas em parlamento. Da Inglaterra à Venezuela. Eu prefiro tretas no executivo. É, porque no parlamento é sempre mais engraçado, é muita gente, né? Então fica parecendo que o parlamento ele foi feito pra dar treta. Quando o executivo dá treta interna, deu merda, tá ligado? Então é mais divertido. É, depende pra que lado você tá querendo levar, né? Não, a ideia do executivo, por exemplo, não é o vice-presidente brigar com o presidente. Enquanto no parlamento foi feito pros parlamentares brigarem entre si, entendeu? É, depende, né? Tem país que a chapa do vice e do presidente é diferente. Então, mas aí não é pra eles brigarem, é pra tipo, ter uma assistência ali. O vice brigar com o presidente é foda. Todo ser humano briga entre si, cara, não tem como. Então, mas eu tô falando de treta generalizada. É, não, toda treta é generalizada, não existe treta localizada. Claro que tem, mano. Olha, treta lá na Venezuela, a gente tá compartilhando aqui. A gente não está participando da treta, a gente está compartilhando. Nesse momento a gente está participando agora. Pegar em armas e andar a pé até a Venezuela. A partir do momento que eu falar que todo mundo é um bando de palhaço no circo, eu estou participando. Não. Ah, rapaz. Vamos ver quem não vai participar agora. O moleque sendo eleito para deputado na Venezuela. Então, no mesmo dia, no dia 10 de maio, o vice-presidente do parlamento venezuelano. Porque, pra quem não sabe, nós temos uma puta treta parlamentar na Venezuela. Por quê? Você tem dois parlamentos inimigos um do outro. Você tem a Assembleia Constituinte, que é controlada pelo Maduro, e a Assembleia Nacional, que é controlada pela oposição. Certo. O Maduro, ele meio que deu um golpe na Assembleia Nacional em 2015, se eu bem me lembro, e criou a Assembleia Constituinte e retirou os poderes da Assembleia Nacional... E colocou na Assembleia Constituinte, que era controlada por ele. Só que até pouco tempo atrás, a galera da Assembleia Nacional estava em desacato. Quer dizer que eles não tinham poder. Eles foram considerados em desacato pelo judiciário venezuelano, que também é controlado pelo Maduro. Ah, aí sim. Só que eles ainda mantinham os cargos, entendeu? Ela ainda existia, só que ela não tinha poder nenhum. O que aconteceu recentemente foi que meio que isso foi anulado, porque a Assembleia Constituinte determinou o fim da imunidade parlamentar dos membros da Assembleia Nacional. Meio confuso de entender, mas eu acho que eu estou entendendo. É que a Assembleia Constituinte, que é a que tem tipo poder real, porque ela é do Maduro, ela anulou. Antes ela tinha isolado a Assembleia Nacional, agora anulou a Assembleia Nacional. Tá, entendi. Então, tipo, você não tem mais imunidade, porque se o Maduro quiser te prender a qualquer momento, ele vai te prender. Tá. Meio que estou entendendo. Porque, por exemplo, você não pode sair prendendo um deputado, ele tem imunidade parlamentar. Sim, então ainda tinha essa função, só que eles meio que não faziam nada. É, eles ainda tinham um cargo, só que o cargo deles perdeu o poder completo. Tá, eles ainda eram assalariados e tudo mais, né? Eu acho que eles ainda são assalariados, mas eles, tipo, basicamente não são, não tem nada. Tá, eles estavam dentro ali dos parâmetros da Assembleia. É, o Maduro tinha que fingir que ele não fez o que ele fez. Só que sem o exercício do cargo. Isso. E agora eles simplesmente, mesmo eles não têm nenhum cargo. Agora eles não têm nenhuma imunidade parlamentar mais. Eles podem ser presos a qualquer momento, de qualquer forma. Entendi. Que é o que aconteceu, porque o vice-presidente do parlamento, o Edgar Zambrano, braço direito do nosso querido amigo Guaidó, foi preso pelo governo Maduro e enviado para uma prisão militar pela sua participação na derrotada insurreição de 30 de abril, sob acusações de traição, rebelião e conspiração. Ó, padrão, né? Padrão. Top. Quando começa a ter esses aí, tipo, conspiração, rebelião, é porque o negócio tá... Eu adoro essas acusações, tipo, rebelião, definitivo, conspiração. Tá, eu tenho medo, tipo, de ser acusado desse tipo de coisa. É definitivamente um governo autoritário. É, tipo, se não é definitivamente, tá chegando lá, tá ligado? Ah, não, agora... Não, com essas acusações é definitivo. É assim que começa. Porque isso existia, tipo, na época de, sei lá, Luiz XV, tá ligado? Isso existia desde sempre, é só você falar, mano, eu sou um conspirador, mas o que que eu fiz? Então, assim... Eu sei não, mas nos países democráticos isso meio que acabou, né? Mas eu falo que, tipo... Os Estados Unidos lembra tem, muito... por exemplo. É, porque a gente fala de país democrático, Estados Unidos é democrático. Não, cara. Não, então... Não. Sabe o que é democrático, caralho? É saudita. Não é, cara. China, Rússia, esse sim. Você vê eles acusando de conspiração. Jamais. Esse é o parâmetro que a gente define se um país ele é autoritário ou não. Inclusive o Brasil tem também, eu acho. Porque o Brasil não anulou a Lei de Segurança Nacional, se eu não me engano. Ai, é, falar nada. Isso faz nem sentido. Fica esperto sendo um conspiracionista aí. Ah, é, tô fudido. Espero que não... Fica aí zoando a política. Ó. Então, o Zambrano e mais 9 deputados tiveram suas prisões decretadas após a Assembleia Constituinte decretar o fim da imunidade parlamentar dos membros da Assembleia Nacional, que nem eu disse agora. Certo. Então, tipo, tem 10 negros que teve a prisão decretada. E 3 deles estão protegidos por várias embaixadas na capital. Sim. Então, a prisão iniciou vários protestos pelo país, além de pedidos de ajuda da oposição aos Estados Unidos. Tipo, literalmente, o Diego falou, mano, você quer intervir aqui, não? Já não tem nada mesmo. Tem que fazer. Tem petróleo, tem ouro. Venezuela tem muito ouro. Já não tem mais governo mesmo, é a hora de você chegar. Tô na hora de zoar. Então, no dia 15 de maio, a Guarda Nacional fechou o prédio da Assembleia Nacional. Esses nomes não são nem um pouco confusos. Né? Porque você tem a Assembleia Constituinte, a Assembleia Nacional e a Guarda Nacional. Isso é pra confundir o povo e o povo não se rebelar. Ou não. Ou eles ficam mais putos porque eles não sabem o que tá acontecendo. Não, isso aí não acontece. Não. O prédio da Assembleia Nacional foi fechado antes deles se juntarem, né? Porque todo dia eles vão embora pra casa, né? Porque você não pode ficar eternamente na Assembleia. Certo. Ou pode, não sei. Depende do que você quiser. Acho que não, né? Não sei se tem quarto na dentro da Assembleia pra você ficar. Ah, com força de vontade você dorme no chão, né? É, depende do tamanho da emergência que o país tá sofrendo. Exatamente. Então a guarda fechou antes da galera chegar, dizendo que existia a possibilidade de terem bombas. Caralho. O que foi tratado pela oposição como uma mentira para impedir a sessão da Assembleia, com acusações de Guaidó de que Maduro estaria tentando, abre aspas, sequestrar, fecha aspas, o parlamento, que é a base do poder do presidente autoproclamado. É porque, tipo, então, sem tá... assembleia não tem, não tem Guaidó, ele não é nada. Tá acusando de querer invadir o castelo dele. Sequestrando o castelo dele. Mas é difícil tirar uma estrutura de um lugar, né? Não, mano, é só você cercar ela no local onde ela tá, mano. Sequestro não precisa te tirar do local, só preciso te prender. Ah, é verdade. Verdade, bom. É verdade. Tuxê, rapaz. A libertação é foda. A liberação do prédio ocorreu no dia seguinte, com o governo dizendo que isso era uma prova de que era apenas uma investigação sobre uma ameaça de bomba, e a oposição dizendo que o governo não aguentou e cedeu à pressão. Aham, injusto, né? Então, tipo, um falou, gente, eu tava só olhando aqui, fica tranquilo. O outro falou, ah, você não aguentou, né, filha da puta? Seu arrombado, fracassado. Arrombado, não aguentou, né? Então, após tudo isso, no dia 15 de maio, os Estados Unidos suspenderam todas as viagens de aviões comerciais entre o país e a Venezuela, alegando risco de segurança muito alto, o que foi condenado pelo governo venezuelano, que acusou Trump de violar a liberdade de circulação contra os próprios estadunidenses e o chamando de hipócrita. Ok, vamos, né? Eu falei a mesma coisa, cara. Porra, para os aviões, cara. Tudo é feito a avião. Essa é a grande verdade. Só porque, tipo, a justificativa não foi, tipo, ah, porque o governo... É porque, literalmente, tipo, a violência tá muito grande, a gente vai ter que parar de mandar estadunidenses para Venezuela. A gente vai fazer isso com o Rio de Janeiro também, ver se é, a gente proíbe brasileiro de entrar no Rio de Janeiro e com o tempo acaba o problema do Rio de Janeiro, porque uma hora a pessoa vai ter que sair do estado pra fazer alguma coisa, mas ela não vai poder voltar. Então a gente vai fazendo isso até despopular o Rio de Janeiro e a gente recoloniza o Rio de Janeiro. Cara, genial isso. Pô, que isso, manda isso aí pro governo aí fazer favor. Esse projeto. Pô, foda demais. Então, pra comentar tudo isso, porque desgraça a pouco é bobagem, o general Jesus, ele é Jesus? Enviado de Deus, Hernandes, Boia. Jesus Hernandes, na verdade é Jesus, porque o J tem som de R, então é Jesus Hernandes. Jesus mesmo. Jesus. Jesus é universal. Não, em espanhol é Jesus. Que Jesus o quê, cara? Jesus aí pro povo J entender. Tem som de R, cara. Foda-se. Jesus Hernandes. Jesus, vamos. O Jesus Hernandes, um dos líderes militares do Levante fracassado, foi encontrado morto, uniformizado. Caraca. E com uma arma na mão, em um motel e em uma estrada próximo de Caracas. Caralho, crucificado? Também não, né? Não, ele é a casa da morte. Seria pesadíssimo. Um tiro na cabeça. Pô, porque pra quem não sabe, o estado lá é comunista, então não tem religião. Pois é. Então ele foi encontrado com um tiro na cabeça, com uma arma na mão e uniformizado. Olha só. Que pode ser suicídio ou não. Caramba, hein? Caralho, pera, mano. Agora o negócio tá ficando sério aqui. Virando um QN investigativo. O que que está acontecendo nesse momento? Não, basicamente, eles encontraram o cara morto no quarto de um motel. Ele tava uniformizado, né? Porque você não sai por aí uniformizado, então não é algo normal. Uhum. E ele tava com uma arma na mão e um tiro na cabeça. Foi tratar de negócios. Essa é a parada. O que apontaria suicídio, mas a gente sabe como é que nego gosta de implantar umas provinhas aí. É. Olha só, rapaz. E o que, que desencadeou essa morte do Jesus? É mais treta entre os dois lados, com a oposição acusando o governo venezuelano de ter assassinado, cara. Caramba, hein? Caralho, agora a gente pode falar que a Venezuela assassinou Jesus. Foda. A gente não pode deixar ele chegar em Belém do Pará, não. É um limite de um país. Limite. Ele assassina Jesus. Fazer uma cruzada contra as legiões demoníacas da Venezuela. Porque agora mexeu com todo mundo, né? Não tem como. Agora vão chamar Israel, vão chamar a França, vão chamar... Vão fazer a... Qual que foi a última cruzada? Foi a nona, não foi a última cruzada? Ah, eu não sei, cara. Acho que foi a nona. Até hoje, fazer mas eles estão escondendo. Acho que até hoje, mas estão escondendo. Não, é porque hoje em dia mudou quem faz a cruzada, né? Eu agora sou um judeu. Não, só falo que Israel agora é quem tá com o papel de matar um muçulmano, basicamente. Joia, bacana. Top. Top. Então, a próxima é embaixada tomada. Tomada de 3 pinos ou de 2 pinos? Não, de 4 usurpadores mesmo. Ah, bom. Porque se fosse de 3 pinos, eu ia ficar puto. Mano, é só arrancar o pino do meio. Tá nada. Todo mundo faz isso. Eu não, eu coloco um T aqui mesmo. Minha mãe que arrancou o dela. Eu arranco o pino, foda-se. Eu tenho medo de quebrar a tomada enquanto eu arranco o pino. Não, que é difícil. Não, tipo, não porque tirar o terceiro pino vai quebrar a tomada. Tipo, eu ser muito bruto na hora de arrancar e acabar quebrando, tá ligado? Não, eu sei o seu problema. Uma vez eu quase quebrei, mas eu... Esse aí que eu não queria fazer. Então, no dia 16 de maio, 4 manifestantes pró-Maduro que estavam ocupando a embaixada venezuelana em Washington desde a metade de abril foram retirados à força pela polícia americana, permitindo a entrada do novo embaixador, Carlos Vecchio, apontado pelo presidente autodeclarado do país, Juan Guaidó. Então nós tivemos essa prisão desses manifestantes dentro da embaixada venezuelana em Washington, e que agora é uma embaixada oficial do Guaidó. Ok, o que faz sentido, né? Porque os Estados Unidos... reconhece o Guaidó. Apoia, né? Uhum. Então, os manifestantes se colocavam como convidados pelo governo legítimo da Venezuela, que para eles é o Nicolás Maduro, governo que não é reconhecido pelos Estados Unidos. Claro, né? Pra ficar assim, por motivos óbvios. A invasão da embaixada foi permitida pelo governo de Guaidó e condenada pelo governo de Maduro, já que na perspectiva do segundo, a invasão aconteceu sem a permissão da Venezuela, algo que pode ser considerado, inclusive, como um ato de guerra. Oh, tomara, caramba. Todo dia eu acordo esperando ligar a TV, colocar a Globo e ver o plantão da Globo. Mas é sempre aquele porcaria do que programa da Fátima Bernardes. Mano, você, o problema é você que assiste televisão, mano. Você incentiva isso. Cara, não tem plantão da Globo no, na internet. Cara, por que você quer plantão da Globo? A internet é porque é emocionante. É emocionante. É emocionante. Não é, não. Você não sabe de nada. A emoção é ali. Internet é muito melhor. Mas a internet, eu tenho que procurar hashtag no Twitter. Caralho, que merda. É, ué. A internet é horrível. Não, você que tem que não sabe procurar notícia. A internet não te deixa aflito. Eu não quero. Ele começa a fazer meme. Eu já tô aflito 24 horas. Por que eu quero ficar mais aflito? Não, eu não tô 24 horas. Eu tô 0 horas. Eu quero ficar pelo menos uma hora da minha vida. É, mano. Toma adrenalina na veia, então, cara. Não, nem... Se o mundo começar a acabar, se fosse 11 de setembro, nesse ano de agora, já teria meme. Esse é o problema. É por isso que aquela época era uma merda. É, eu tô falando. Essa mentalidade de jovem aí que gosta de meme que tá destruindo o mundo. Você tá no meio. Você que é um velho que não sabe aproveitar não, as maravilhas não, não. Da modernidade. Não, isso tem que acabar. É pro conservador, é foda. Seu reaço. Seu reaço. Coxinha. Então, antes da invasão, autoridades americanas já haviam tentado fazer com que os manifestantes saíssem, incluindo o corte total de energia do prédio. Tentativas essas que foram reduzindo o número de manifestantes até sobrarem apenas os 4 que estão sendo acusados de interferirem ilegalmente com a diplomacia estadunidense. Caralho, velho. E eram quantos mesmo? Acho que, se eu não me engano, tinham 50 negros lá. Caralho, velho. O povo arregando. Nossa, que merda. Galera foi saindo, sobrou só os 4, maluco. Ah não, galera, fica vocês aí, hein? Eu tô indo embora. Não, eu, pelo que eu vi, que a maior quantidade de saída foi quando cortou a energia, né? Falou, ah não, foda-se. Eu não vou ficar aqui no escuro. Eu tenho medo. É, isso aí passa do meu limite. Foi demais pra mim. Ah não. Nós temos a mediação norueguesa. Caralho, o que a Noruega foi se meter agora? Vamos ver. Noruega é tipo a Suíça, mano. Tipo, como ela não tem treta com ninguém, ela pode resolver tudo de todo mundo. É verdade. O problema da Noruega é o bacalhau. É a solução, não é um problema. Não é um problema, porque tá acabando. Então. Ahá. Então, não quero bacalhau. Todo mundo quer, menos você, né? Não. Portugal tem que ter um monopólio do bacalhau, cara. Que bacalhau do Porto é uma merda. Você nunca foi em Portugal. Não, mentira, é bom. Só pra deixar claro. Você nem foi, como é que você sabe? Bom é ruim. Não, mas chega aqui o bacalhau do Porto, né, cara? Tanto que é R$2.000. Você que pensa que é do bacalhau do Porto, mano. Isso aí é coisa que eles pescam no lago ali, dão uma salgada e põe no seu cu. É, mesmo que não seja, tem algo que a Noruega serve pra nós todas as vezes, que é ômega 3, né? Da top 3. Nossa, eu não preciso de ômega 3, não, rapaz. Não, mas tem gente que acha que precisa. Verdade. Eu queria saber como é que tá o valor da indústria do ômega 3. Ah, cara, eu não sei. Eu sei que tipo, você compra um pote e vem 6. Não, ao contrário, você compra 6 potes e vem 1. Não, não, não, você compra um pote e vem 6. É tipo, desvalorizadíssimo. Ah, tá. Não, porque eu lembro que tinha uma treta desses negócios que vende ômega 3 pela internet, que nem tipo, pedia um pote, pedia tipo 6 potes, aí vinha um, e quando você abria só tinha metade. Nessa época era valorizado, né? Hoje não tem. Nessa época tava, né, top. Caiu muito. Deixa a top term chegou no mercado. Então, na mediação norueguesa, no dia 17 de maio, o governo norueguês confirmou estar mediando os dois lados da crise venezuelana. Venezuelana é foda. Venezuelana. Venezuelana. Venezuelana. com ambos indo para Oslo, capital do país escandinavo, nessa semana para discutir uma resolução pacífica para o conflito. Meio Venezuela, meio Holanda, lá na Noruega. Então, os maduristas estão representados pelo ministro da Comunicação, Jorge Rodrigues, e o governador do estado de Miranda, Héctor Rodrigues. E eu não cheguei... Ah, Miranda é foda. É o estado, chama Miranda. Show. Qual que é o problema? Não, sei lá, é meio estranho, né? Não, porque se eu não me engano, esse estado é de um dos libertadores da Venezuela. Ah, o Miranda. Grande é Miranda. Tipo, é tipo a Bolívia com o Bolívar. É tipo, mas sei lá, é tipo um estado chamado Silva ou um estado chamado Ferreira. É porque o Brasil, ele não reconhece seus heróis, ele não coloca o nome deles nas coisas. Na verdade, o Brasil coloca não pra tem. Caralho, só que ele só coloca em rua. Não tem herói. Não, mas não, o Dom Pedro I fez o quê? Dependência. Ah, o Dom Pedro I... E Tiradentes, e Deodoro, grandes falsos Vargas, aí. E falso ídolo. Grandes heróis nacionais. Jânio IV. Jânio IV. Grande herói Jânio. Nacional. O Jânio não foi herói, Jânio foi, mano. O cara era tão louco. E desistiu. Tão louco que desistiu, né? Literalmente foi tão louco que desistiu. JK. Tem alguns heróis aí, cara. Junta provisória do governo militar. Médici. Arthur Bernard. Castelo Branco. Castelo Branco. Floriano Peixoto. Tem até a cidade com o nome dele, pô. Aí, aí. Ele só matou praticamente toda a população da cidade. E depois ele ganhou o nome da cidade, tudo bem. É isso. Essa é a minha meta de vida, cara. Você mata, você genocida a cidade, aí eles colocam o seu nome na cidade que você genocidou. Pô, foda. Meta. Então, eu não chequei se o Jorge Rodrigues e o Héctor Rodrigues são parentes. Eu imagino que não, que esse Rodrigues tem cara de ser um Silva da vida, que todo mundo é. Sim. Uma coisa que eu descobri aqui nos países da América Latina, todo mundo tem o sobrenome de Vargas. Cara, é muito comum, velho. Vargas é o Silva da América Latina. Só a gente que é errado. Não, acho que não. Ah, não, assim, Vargas estado. Tem um estado no México que chama Vargas. Eu tô falando, é muito comum, cara. Não, só não, não. Eu tô confundindo o país, é na Venezuela mesmo. Aí, aí. É tipo uma tripinha de litoral. Cara, é muito comum Vargas. É tipo, muito estranho. E no Brasil só tem, até hoje, nunca mais teve outro. Pois é. E os guaidosistas, os guaidoístas, os guaidostas, eu não sei como é que eles são, a galera do Guaidó, serão representados pelo ex-deputado Geraldo Blight, ou Blitz, eu não sei como é que fala o nome dele, é o Gerardo. Blight. E o ex-ministro Fernando Martínez Motola. E o vice-presidente da Assembleia Nacional, Stalin Gonzalez. Oh, agora eles estão falando de... Gente de respeito. O que prova que o Guaidó é comunista. Exatamente. Que ele é representado por Stalin. Caramba. E o Equador é representado por Lenin. Ah, é verdade. Saudades aí. Resumindo, o Lenin. Qual era o nome dele completo? Era dois, né? Não, o Lenin é apelido. Lenin Voltaire. Stalin é apelido. Ah, o Lenin Voltaire Moreno. Foda. E a gente. O Brasil precisa eleger um Trotsky, que aí a gente faz uma aliança tripartite. Aí sim. Aliança Molotov. Aliança Molotov, caralho. Pacto de Brasília. Pacto de Brasília, sensacional. Então, ambos os lados colocaram o encontro como positivo. Porém, enquanto Maduro disse que está com um, entre aspas, otimismo prudente, Guaidó disse que esse é o passo em direção ao fim da usurpação. Caralho, hein? Guaidó também. Frases bonitas. Legal que ele acabou de ter uma... De ter o levante dele derrotado e ele tá tudo. É. Não tá com essa bola toda aí, não, amigo. As expectativas, por enquanto, são mistas, com várias pessoas esperançosas pelo fim do conflito e outras tantas pessimistas, apontando para as outras três tentativas anteriores de mediação que falharam. Ó, oh, aí. Essa é a quarta tentativa de mediação. Por enquanto, não falhou. E só como curiosidade, você sabe como é que funciona essa mediação, né? É, mandei. É que um lado fica em um quarto e outro lado fica no outro. E os enviados noruegueses ficam falando com um e depois indo pro outro. Tipo, as Sério? Partes não comunicam diretamente entre elas. Sério? Não. É um negócio meio criança. É tipo um negócio meio criança do fundamental fazendo birra, tá ligado? Calma, mas. Ah, não, cara. A gente acha que a gente saiu da Idade Média, mas é muito igual. É tipo, literalmente, tipo, eles não vão comunicar entre si, então a gente põe um bando de norueguês pra ficar tipo de. De aviãozinho. Caraca, que coisa ridícula. Quando você tá... vergonha. Eu não tenho irmão, mas eu vou fazer uma comparação com o irmão. É tipo quando você tá brigado com seu irmão e você usa sua mãe pra, como comunicador, tipo, avisa pra ele pra fazer isso aqui. Caramba, tipo, me fala pra ele passar a manteiga. Exatamente, você não comunica diretamente com o outro. Porra, que ridículo. É, mano, eu tô falando, política internacional, tanto de criança brincando, mano, já falei. Realmente. Mas, tipo, não é, eles não são só aviãozinho, eles metem o pitaco e falam, não, mano, por que você não fala isso? Assim? Ah, por que você não coloca isso aqui? Entendeu? Melhor eles ficam, ainda, tipo, velho. Eles ficam ajustando. Ah, e melhor ainda. Ele, não é só, tipo, eu não quero conversar com ele. O norueguês fica dando pitaco. Melhora as coisas, né? Por isso tem que ser neutro, porque você pode pedir pro maluco que se odeia mandar um aviãozinho, cara. Cara, podia ser pelo WhatsApp. Não, imagina se fosse o Papa. Porque o Papa faz muita mediação. Então imagina o Papa indo de um quarto pro outro fazendo isso. Isso é cômico. Óbvio que não é o Papa pessoalmente que faz isso, mas é um negócio meio assim. Eu imagino realmente que hoje tem a tecnologia, tem tipo... Um enviado norueguês fica no zap zap de um lado, outro enviado fica no zap zap do outro, e eles ficam fazendo troca-troca. Troca-troca? Troca-troca. É o troca-troca que eu tô pensando? Não, de mensagem. Até. Então é isso, esse foi o nosso grande resumão das presepadas venezuelanas da semana passada. Olha aí, caramba, hein? Aquele episódio completinho. E tem mais, né? Tem uns episódios extras aí. É que, como eu disse, se vocês querem entender a treta dos caminhões com suprimentos que iam da Colômbia e do Brasil para a Venezuela, vocês vejam os programas 3 e 11. Olha aí, rapaz. Estão no post no Veja Mais. Veja Mais. Né? Veja Mais. E é isso? É isso. Então, esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Falou! Ó, o funkeiro filho da puta. O que a pessoa ganha com isso? Eu nunca compreendi. Também não sei. Por que ela tem que compartilhar com as pessoas? Por que ela pode ouvir sozinha? O que ela ganha? Eu não sei, cara, eu não sei. Eu não entendo quem ouve música alta. Mano, eu tenho problema até com show com música alta. Imagina com um cara aleatório passando na rua. Pois é. Eu tenho muito... Eu não consigo ouvir música sem fone, eu não gosto. Eu também não. Eu odeio compartilhar minha música com as pessoas em volta. Eu me sinto mal. Tipo, pô, por que a pessoa não é obrigada a ouvir o que eu tô ouvindo, pô? Eu também tenho esse trauma aí, cara, porque eu falo, eu reclamo, ninguém me escuta, cara, eu já falei. Só que você gosta da música não quer dizer que as pessoas gostam. Fã de ouvido foi criado há mais de 10 anos. Fã de ouvido tem muito mais que 10 anos. Sim, pois é, mas tem mais de 10 anos. O Walkman tinha fã de ouvido? Então, mas mais de 10 anos, pode ser 30, bem mais 40, que 10 100 anos. Anos. Uns 30, mais de 30, deve ter uns 40. Porra, o que custa? É porque a pessoa foi... É pra não enrolar o fio nas coisas. Não, não. Isso é problema mesmo. Isso é doença mental, esquizofrenia. Isso é psicopatia. O pessoal acha que ela vai espantar os maus espíritos ouvindo música alta. Cara, mas eu queria, tipo, entrevistar um cara desse pra... Por quê? É, tipo isso. O que você ganha com isso? Por quê? A sua família sabe disso? Levar o cara pro internato. Sim, mas isso que eu falo, só que, tipo, tem um monte de sobre o jeito. Caralho, motoqueiro, sai daqui, cacete. Porra. Acho que ele me ouviu, ele parou na hora. Caralho, na hora que eu ia abrir a boca, mano, eu vou pegar minha arma de chumbinho aqui, eu vou dar um cheiro nesse motoqueiro. Ô, filho, a porra da moto tem um negócio de silêncio, filha da puta tira e aí fica fazendo essa merda. É, velho, na moral, muito escuro também. Pior que não usar fone. É porque, tipo, você não usar fone, você tá deixando de fazer alguma coisa. Você tirar o supressor, você tá fazendo pra fazer merda, tá ligado? Pois é. Muito merda, cara. Eu não sei qual é a graça, cara. Mano, é que o espírito do ser humano é tornar a vida dos que estão em volta dele o mais miserável possível. Não, não, isso é de brasileiro, cara, não é possível. Não, de todo ser humano, mano. A população humana, ela esse é o objetivo dela, é aumentar o sofrimento o máximo possível. Não, sério. Caralho, cara, o que você tá fazendo? Pera aí. Foi embora, filho da puta. Por isso tem que pinar pipa com cerol. Caramba, esse é o melhor justificativo. Porra, pior que cerol, tem que ser com chilena, que aquela porra corta até aço. Porra, não. Você vai amar um monte de linha chilena entre os postes na rua pra pegar motoqueiro pro lá. Exatamente. Ah, não, tem que ir. A gente tem que ter uma armadilha que detecta o som, aí se a moto fizer muito barulho, ela ativa a linha e decapita, cara. Genial. Eu tenho que concordar com isso aí. Desse vendido. Eu só pra isso. Pra essa função, tá ligado? Você assina o termo de compromisso. Armadilha pra motoqueiro. Armadilha pra motoqueiro. Ai, caralho.